da morte. No dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem? Estendidas, cheias de poder.